O Ministério Público de Minas Gerais conseguiu na Justiça uma liminar para que o controlador municipal de Carmo da Mata, cidade do centro-oeste do estado, fosse afastado do cargo até o término de uma instrução processual que apura atos de improbidade administrativa. Além de proibi-lo de ter acesso à administração pública municipal, a Justiça decretou a indisponibilidade de R$ 312 mil em bens dele, do ex-prefeito e do ex-vice-prefeito que administravam o município entre 2005 e 2012, de um empresário e de um servidor público municipal. Segundo investigações, eles estariam envolvidos num esquema de fraude em licitação e desvio de dinheiro público, por meio do pagamento de serviços de segurança desarmada que nunca teriam sido prestados ao município. De acordo com o promotor de justiça Arislan Martins, o controlador, em vez de zelar pelos atos administrativos, desvirtuou-se de suas funções e utilizou o cargo para apropriar-se de dinheiro público, pois preenchia e adulterava notas fiscais para que o empresário pudesse receber e repassar valores aos envolvidos. Siga o Ministério Público de Minas Gerais nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, Twitter e Instagram. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro.